Um voo para Boa e a aproximação no salto na minha língua. Salvador, Papatão, Romeu e Anguinha. Prossiga. Aqui já foi autorizado o povo no SAT. Agora, 3 milhas para Guaratatuba. É Francisco. Ok, da presente para o direto a final do ano 7. Descendo para Mil Pães, chame 2 milhas para a cabeceira. Mil Pães já passará 2 milhas para a cabeceira. Romeu e Anguinha. Venda de 110 graus, 08 nós, altímetro 1018. Claro. Ei, bom dia, para falar meu Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, ciente do tráfego, intercepte a final da 17 e chame passando a rotatória, ok? Então na rotatória, repórter da 17. O Gilete Vitor Charles, pode descer para Mil Pés? Autorizado, Mil Pés. Mil Pés, o Gilete Vitor Charles. 153, decolou 34, controle 108. Obrigado, bom dia. Romeu Yankee Índia, por gentileza, encurte a base, ok? Na medida do possível. Ufa. Positivo, Mike Juliette Romeu. No momento não tem nenhuma aeronave da terminal para pouso, pista 190. Grato. Bom dia, controle 3153. 3153, este é o controle, Salvador. Que bom, então estou no lugar certo. Decolando, você escuta? Ciente, 3153, está em contato, radar. Procedendo e do setor nordeste do campo. Informe-se visual com este tráfego, Juliette Vitor Charles. Negativo visual, eu estou interceptando agora o sinal e vai informar quando visual. Juliette Vitor Charles, vai reduzir aqui na medida do possível. Ok, faça um 360 pela direita, ok? Juliette Vitor Charles, 360 pela direita, 360 curto, reporte interceptando o final da 17. 360 curto pela direita, vai reportar reinterceptando a final do 7. Juliette Vitor Charles. 2 milhas da 7, o Romeu Yankee Índia no final agora. Romeu Yankee Índia autorizado pouso, pistão 17, vento 1900 graus, 099. Índia. Capitana final 7, o Juliette Vitor Charles. Juliette Vitor Charles, ciente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Charles, reportará. Aguardando autorização para pouso. Romeu Yankee Índia no solo 37, só um passo que eu diga aí. Romeu Yankee Índia, livre a próxima esquerda. Tô 4208 da Azul com a Lima, solicitou Recife nível 370. Azul 4208, Recife nível 370, via Beruísque 58, cola pistão 0 com a esquerda, da PUC, transição Caju, controle 120.8, aciona 5101. Hoje 5105, acionado 4208. 370 até Recife, via Beruísque 58, decola dono 0, PUC, transição Caju, 120.8, controle, transponder 5105, azul 4208. Degrees 109. Clear for takeoff 10, American 980. Ok, Ok, instrução fez 27, da prova, preste minha atenção, viu, cumprido, a instrução foi liberada na Quebec, o senhor fez um backtrack sem autorização contra a aeronave na final da pista, ok? Frequência livre, estacionar. Autorizado pouso pistão 1970, 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-7, papai mais direto, tudo certo. Magico Delta, livre sonar, sentando para ataque. E 37 de autonomia, alterno salvador. Nossa 3, táxi Apache 1, no Indy Alpha, ponte para todos, 86, aqui negão no 0-8. Rios, com nossa 3. Indy Alpha. Para a posse para da 1-0, o Rio ajustado 18-597. Delta autorizado o táxi, está em intercessão da 1-7, reporte pronto. Direto Vitor Charles, são alas 3-9 até a parte 5, a estação é a frequência livre. Charlie, obrigado, Pagão. Oi, Salvador, você é 6225, cliente Lima, para a descida. Oceano 225, esse é o controle, Salvador. Acione identificação. Ajuste 1-0-1-8, voe para Bonf, descendo para 5.000, para chegada Bonf. Eu ando para Bonf, está presente, esse é 6225, descendo 5.000, 6225. 9911, só um primeira paralela, Mike vai ingressar na. Positivo, Mike Juliette Romeu. Line 980 Airborne, 4 0, contact control, frequency 120.8. 120.8, só. Frote, prossegue após Frote, direto para Afonso, direto a Buco, após direto Fortaleza. Controle 120.8, 151.14. Estamos autorizados, Fortaleza, nível 3-1-0, decola pela 1-0, primeira curva à esquerda, saída, Momo, transição, Frote, após Frote, direto Paulo Afonso, após Abucu, após Fortaleza, 1-2-0-8, controle Salvador, 5-1-1-4, transponder, total 9-9-1-1. Correto, para o push, 9-9-1-1. Retornamos para o push, bem acionamento, muito obrigado. Guardião 02. Guardião 02, autorizado táxi, autorizado táxi, está em intercessão da 1-7, reposte pronto. Mike Juliette, Romeu, chame a torre, frequência 1-1-8-6. 18-6, grato, capitão, bom dia. Bom dia, bom pouso, irmão. Tato. Bom dia, papapapá, Mike Juliette, Romeu, através do parque de São Sul, para regresso a Jardabata. O Rio 5973 ali mantém. Ali mantém 5973. Guardião 02, tá pronto para decolar? Ok, decola com proa do farol de Itapuã, ok? Fora do farol de Itapuã, sem interferir com o eixo 735. Informa aí o Robson 44, regressando pelo litoral, aproximadamente indo através de Pituaçu. Pilote Romeu, atento ao helicóptero da polícia, decolando aqui do hangar, do Graé, comprou do farol de Itapuã, informe quando visual com o guardião, Mike Juliette Romeu. Ciente, informará no visual com o guardião, Romeu. Copia altitude, confio. Voo Yankee India. O nome que a gente vai sobre o sol, Aracaju, autorizado, decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, inicialmente restrito no IUPES, está a liberação do controle. controle 120.8, aciona 5, aciona 0264. Ok, copiado. É, tá pronto a decolagem? É radial, não entendi. Qual é radial pela tabelada? 304, ok, sim, decola com o Pro Nordeste então. Pro Nordeste, chama fora do solo, o 05. Índia confirma. Pessoas a bordo e o transponder 0264, pessoas a bordo, autonomia. É pior. Agora com o visual do Rock com. Tá com visual, na proa, 12 horas. Ok. Mike e Juliette Romeu, intenção é pouso na bata? Afirmativo e tá no visual com o guardião. Ok, o Juliette Romeu autorizado curvar à esquerda para cruzar a final do 1-0. Chame quando o cruzamento é efetuado, ok? Ok, dá pra gente estar autorizado na retaguarda do guardião, Mike Juliette Romeu. 15973, livre de decolar, 110 graus, 109. Livre de decolar, 5973. O Mike Eco Delta autorizado a decolagem, vento de 110 graus, 109. Mike Eco Delta. Confirme? A intensidade está 40 a 1, ok? Mike, eu tenho 0.8. 3663, desça para 5.018, chegada bom. 3663. 5.000, bom, 3663. Controle de carregadora 316, informação Kilo, passa Tecno, 200 para 110. Trip 5316, desça para 7.000, chegada man, ajuste 018. 7.000 com 108 na mão, 5316. Vai, escuta. Chame o controle 1208, guardião 02. Guardião 08, graças, 02. Guardião 05, chame o controle 1208. 1208, guardião 05. Mike Eco Delta decolou aos 45, chame 1208, vovô. Delta, tá bom. E o Rio 5973 aos 45, decola 1208, vovô. 1208, obrigado, seu controlado. Zero climbing intensity center frequency 126.85. American 982. 126.85. Good morning. Morning. Controle Salvador Guardião 05. 05, controle. Decolou de Salvador, vai inicialmente com o Pro Nordeste, a exceção é aproar, magnética 304, seguir para Itaberaba, 510, mais curta, controle. Positivo, estou autorizado a prosseguir em condições visuais, informe o estimado para pouso. 1145, anotei. Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Mais de todo mundo transmitindo ao mesmo tempo. Opa, pá, pá, pá, Mike Eco Delta, decolar de Salvador e destino a Manati. Mike Eco Delta, informe livrando a zona de controle. Delta. Controle Salvador, bom dia, é o Oceano 6200. Oceano 200, Salvador, Via Mare, desça para 2000, 1018. Via Mare, 2000, com 1018, obrigado. Número 2, sujeito a mudança em função do tráfego. Abraço aberto. Gente, Mike Zet, Romeu. Oceano 225, desça para 4.000. 225, descendo 4.000. Confere. Trip 5316, desça para 5.000. E o 5973, identifique. Para o Taxtotal 9911, POB 05, autonomia 3 horas e 15 minutos, alternando Natal. Alfano POB 03, autonomia 911, taxi mundial, ponte para 2862, que legal no 0. 7, 10862, pronto no ponto de espera da 10. Muito obrigado, até a próxima. Guardião 05, informe livrando a zona de controle. O capitão Guardião 05 vai reportar informando a zona de controle. Autorizado, estiver acionando, Vortex. Aguardando, Azul 408. Curva, curva, curva esquerda, Chan. Autorizado, curva esquerda e cruzamento do campo. Curva do cruzamento do campo, ainda. Yankee em descendo 0264. Oceano 225, desça para 2.500 pés, para sua informação, à esquerda, sobre a Baía de Aratu. A aeronave do valoroso grupamento da Polícia Militar, a 500 pés. Salvador, meu cordial bom dia, Papa Romeu, Índia, November Alpha, nivelado 1.500 pés no corredor Vera Cruz, tente da Lima para regresso. Papa Romeu, Índia, November Alpha, este é o controle Salvador, meu cordial, retorna via Paripe, ajuste 108, qual o código alocado? Acionado 0171 no Índia, November Alpha. Ciente, Índia, November Alpha. Previsão, formação, eu deixo de desvio a seu critério. Velocidade 220 nós. 500 transponder. O Jorge está aparecendo 0265, sendo que o seu transponder é 0264. Papa, papa, telemec. Foi Salvador, essa é 0265, atinge 4.010. Ah, positivo. 1234-4321, controle Salvador, transmitindo para o Oceano 225, checando o rádio. Você está me ouvindo bem? Estou 060, Sertana. Tem o controle? Agora sim, 5x5. Desça para 2.500 pés. 2.500 pés, o Xané 6225. E eu transformo, por gentileza. Não, o Romeu Yankee. Ok, aqui está recebendo a repetidora radar 0265 ainda, ok? Faça uma verificação aí, por gentileza. Vou dar uma sete com vestida, sai da bomba. 1208 em controle, 0260 no transponder. Bomba Charlie Mike, 0668, estamos com 3h30 de autonomia, alternado Salvador. Acionamento táxi, todos 862. Charlie Mike. Bomba Charlie Mike. O controle, Salvador, confirma para o Xané 6285, descendo 2.500 pés ou 2.000 pés? E está autorizado ele, é? 2.500 pés, eu não sei se o tem TICAS, mas a direita tem tráfego a 1.500. Então, 2.500 pés, o Xané 6285. Afirmativo, 2.500. 2.500, 6285. Trip 5316, descer para 2.500 também. 2.500 para o Trip 5316. Para 3.663, desça para 3.000, sem restrições. 3.063. Se houver separação a frente, tem condição de duna. A princípio vamos manter bom fipelo. Sem problema. Alô? 625 está autorizado ILS da pista 1-0? Ainda não, está autorizado interceptar o localizador, aguarde a autorização. Está autorizando, interceptando agora o localizador, chama 625. Rio 5973, chame Recife, frequência 1-2685. 1-2685, 5973. 87 agora, 3 horas e 40, que é o Fernando, e nossa alternada é Maceió. Azul 4204, taxi de Alfa, ponte para 2862, que ligaram no 0-1-8. 18, pessoal, meia, quando pronto, Azul 4208. 63, meu pai, o senhor Romeu Lampinga. Fotão 991, livre de decolar, venta de 110 graus, 1-0-9. O senhor recebe agora o transponder do Romeu Lampinga. Romeu Lampinga, mantenha 0263 e chame o controle 1208. Para 208, o Romeu Lampinga. Torre Salvador, acionar 6225. Fotão do Romeu Lampinga. Romeu Lampinga, controle. Eu vou aqui em Índia, bora para o Parará com a rua, mas quando no meu pão, vou lá no Pará. Agora o meu 63 no transponder, nosso escuta. Romeu Yankee Índia 0264 no transponder, prossiga visual e o estimado para pouso em Aracaju. Estimando Aracaju, a 1-1-05. A hora certa 10h54, o senhor vai pousar 1105 em Aracaju? Desculpa, senhor, 1205. Ok, 1205. Isso, 1-0. Ciência, cena 6225, vento 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pistão 1-0. Autorizado pouso, cena 6225 na pista 1-0. Total 9911 decolado 255, chama controle 120 decimal 8. Controle 1208, total. Um abraço, bom voo. Tá 3663, retoração para sequenciamento, direita proa 240, 240, vamos reduzir a velocidade até 180 nós. Você está seguindo uma aeronave da Trip, um Sombré 190. Ok, sem problema, desce 2500 para 240, está reduzindo. Positivo, motivo de 2500, você vai pegar de proa, tráfego de pequeno porte a 1500 pés nos corredores prosseguindo para Paripe. É um Super Charlie 150, mais precisamente Papá Romeu Índia Novo Amaral. Ok, sem problema, vamos fazer um panorâmico bonito aqui na Itaparica. Oceano 6200, retoração esquerda 360, descendo até 2500. Vou restringir a sua descida a 2500, está limitado pelo localizador Oceano 6200. Esquerda 360, 2500, limitado lote 2-0. Trip 5316, agora sim, desça para 2000 livre LS, cheque o trem, aguarde transferência. 2000 autorizado LS, reportará o trem embaixo, 5316. Controle total 9911. Total 9911, este é o controle Salvador, está em contato radar. Total 9911, contato com o melhor controle. Puta 3663 já superou um super chefe. Positivo, nós temos 4 milhas e meia para o trip. Vamos curvar à esquerda até a proa 130 para interceptar o localizador. Chama estabilizado. Da 3663. Ok, na proa 130, repórter estabilizado. Pode já, 2000? Ainda não, capitão. Vamos aguardar um pouco mais. Sem problema. Romeu Yankee, Índia, controle. Próximo controle. Você já mudou o código para 0264? É o código 0264, agora? É, positivo. Trip 5316, aproximação, agradecemos a sua colaboração. Vamos checar o trem, chamar a torre 1186, Trip 5316. Somos nós quem agradecemos, torre 286, 5316. Do 3663, agora sim, 2000 autorizado ILS. 2000 de ILS, então 3663. É, olha lá. Oceano 6200, direita, proa 080, para interceptar o curso do localizador, descendo para 2500, o Oceano 6200. Direita, direita, 000 pro lote, 2500 pro 200. Bravo Kiluíski, prossiga para Paripe a 1500 pés, bravo Kiluíski. 00 graus, 109. Livre decolagem azul, 4208. Próximo, Andrão. Eu estou recebendo agora o 0265. Eu solicitei o 0264. Vamos continuar trocando que daqui a pouco o senhor acerta. Nós estamos acionados aqui no transpondo ao 0264. Ah, positivo. Então o computador deve estar louco aí. Mas vamos continuar trocando o último dígito para ver se a gente consegue uma correlação. É o quê? Controle Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha passando através de Paris, proa da rotatória. Muito bom, Índia November Alpha. Prossiga para a rotatória e aguarde transferência de comunicações. Prossegue na proa da rotatória aguardando, Índia November Alpha. Para a informação do Índia November Alpha, nós temos três jatos no localizador alinhados, ok? À sua direita, por exemplo, se eu der uma olhadinha, temos uma aeronave da TAM, um Airbus 320. Estou ciente dos tráfegos do Índia November Alpha. É 3663, 4 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Agradeço também a sua colaboração. Vamos checar o trem, chama a torre 1186-3663. Aqui passa a torre 186. Daqui uma hora estamos de volta. Seria muito bom se todos os controladores fossem como o senhor. E a gente está tentando passar a experiência para o mais novato para ver se melhora o nível. Muito grato. Até daqui a pouco. Azul 4208, decolado na sua escuta. Azul 4208, controle, contato radar. Oi, Salvador, muito bom dia, eu tenho 3663. São 3663, aproximação, número 2 para pouso. Gente, tá uma milha e meia para já. Salvador, bom dia, passarinho 2223, está sempre a formação. Passarinho 2223, via Bonfi, desça para 2000, ajuste 1098. Via Bonfi, descendo para 2000, passarinho 2223. Romeu Yankee India, não vai ser mais necessária a modificação do seu código. Vou manter então 02625. Eu informo que o seu equipamento transponder está com problema no último dígito, ok? Tá aqui, senhor. Após o pouso, vamos ver o problema. Ah, positivo, muito bom. Claro. O senhor 6200 está agora a 7 milhas e meia para passagem sobre o marcador e aproximação. Agradeço também a sua colaboração. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 186-6200. Solo 01, no livre direito, chame solo 1, 2, 1, 9. 2, Salvador, bom dia, Oxalé 6200. Oxalé 6200, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Tá, 3663, cheque trem autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 109. E pousa 10, 3663. Salvador, bom dia, azul 4298. Azul 4298, este é o controle de Salvador, meu cordial, ajuste 1098 via mar, desça para 2000. Descendo para 2000, 1018, azul 4298, e pode voar ITAP? A princípio mantém a chegada. Controle Salvador, bom dia, de voo no 922, ciente da Lima, passando 240 para 170. O 922, este é o controle Salvador, ajuste no 018, desça para 2000 pés, via mar e pistão zero, está seguindo a aeronave da Azul à frente. Ok, para 2000 pés, via mar, 1018 no 922. Tá, 3179 para o pushback acionamento. Santana, remota, acredito que 3 ou 14.